conheci quando numa festa te encontrei. Você estava linda e eu não resisti e pra dançar te convidei. Enquanto nós dançávamos juntinhos, algo em seu olhar eu percebi, que o amor brotava em nossos corações. E olhando pra você eu sorri. Você é minha loirinha, te quero, te adoro, te amo demais. Se estou longe de ti, esse meu coração não tem sossego e nem paz. Pois você é minha loirinha que mexe comigo e com meu coração. Quando nos encontramos sempre aumenta mais a nossa paixão. Nosso amor nasceu naquele dia, quando nos vimos a primeira vez. Palavras de amor eu disse pra você, e juras de amor você me fez. Desde aquele dia em diante, o amor as nossas vidas transformou. Dei pra você todo o meu carinho e meu amor, e você por mim se apaixonou. Você é minha loirinha, te quero, te adoro, te amo demais. Se estou longe de ti, esse meu coração não tem sossego e nem paz. Pois você é minha loirinha que mexe comigo e com meu coração. Quando nos encontramos sempre aumenta mais a nossa paixão. Nosso amor nasceu naquele dia, quando nos vimos a primeira vez. Palavras de amor eu disse pra você, e juras de amor você me fez. Desde aquele dia em diante, o amor as nossas vidas transformou. Dei pra você todo o meu carinho e meu amor, e você por mim se apaixonou. Você é minha loirinha, te quero, te adoro, te amo demais. Estou longe de ti, esse meu coração não tem sossego e nem paz. Pois você é minha loirinha que mexe comigo e com meu coração.